a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, que assim seja. Muito boa tarde, minhas irmãs, muito boa tarde, meus irmãos, queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que retornamos até essa instituição, Centro Espírita Jacques Schulam, para mais uma vez estarmos aqui estudando a nossa tão amada e necessária doutrina espírita. Como disse nosso irmão dirigente, Salim aqui, nós vamos dar hoje continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Esta obra que daqui a 9 dias completará 159 anos, não sei se alguém lembrava. Daqui a 9 dias, o Livro dos Espíritos, que para nós é o livro, completará 159 anos. E com o lançamento do Livro dos Espíritos, dessa obra, nós temos a nossa doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, esclarecedora e que nos faz abrir um horizonte imenso que muitos de nós tínhamos grande dificuldade antes de encontrarmos. Hoje, graças ao Espiritismo, nós temos algumas respostas às quais nós, como errantes, buscávamos ávidos, né, para as informações, e hoje nós já conseguimos ter algumas respostas. Respostas racionais sobre alguns entendimentos das nossas vidas, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, por que sofremos. Todas essas informações nós vamos encontrar na codificação. Essa codificação belíssima, que foi inaugurada com este livro, esta obra, né, o Livro dos Espíritos. Nós temos mais 4 livros também. O Livro dos Médiuns, né, que é um outro livro. 1857, 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Em 1859, o Kardec, com os amigos espirituais, lançam também o Livro dos Médiuns. Em 1863, ele vem e nos traz a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Em 1865, ele nos presenteia, né, com o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Em 1868, um ano antes do seu desencarne, o seu retorno à parte espiritual, ele nos deixa o legado da obra A Gênese, os Milagres e Predições. Todas essas obras, as casas espíritas, elas têm grupos de estudos, elas estudam com os companheiros que têm interesse. Muito provavelmente, como lá na casa, eu sou do Francisco de Paula, aqui da Tijuca, as obras da codificação, muitos companheiros que fazem o desenvolvimento mediúnico trabalham nessas obras. Porque para nós que estamos fazendo estudos, trabalhando em grupos, é importante nós conhecermos a codificação. Infelizmente, a gente ressalta isso, muitos de nós espíritos, nós não conhecemos a codificação. E é importante nós conhecermos a codificação. E esse legado que o nosso querido mestre Leonês nos deixou para que nós pudéssemos abrir os nossos horizontes, como nós bem colocamos aqui. Então, daqui a 9 dias, se nós nos lembrarmos, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer aos abnegados trabalhadores do bem, ao nosso querido Allan Kardec, por essa obra que ele nos deixou, por essa doutrina tão bonita e que nos serve como guia, né, como bússola para nós nos encontrarmos, né, dentro daquilo que nós aqui estamos. Viemos para a nossa melhora espiritual, o nosso trabalho de engrandecimento moral. Só isso que nós viemos fazer aqui. Tudo demais ficará, nós deixaremos. Nesse retorno que nós vamos fazer de retorno à paz espiritual, nós vamos deixar tudo e conseguiremos ficar conosco apenas os valores de cultura, os valores de virtudes, os valores essenciais. É exatamente como o nosso Mestre Jesus colocou. Não entusiasmeis na terra os valores, né, os bens materiais, mas guardais os bens necessários, aqueles que de fato farão a diferença. Onde os ladrões não roubam, os vermes não destroem, né, nem as traças corroem. Exatamente isso que Jesus nos colocou. E o Salim estava comentando aqui que a gente está estudando hoje o livro dos Espíritos, e eu às vezes eu vejo, e eu acho que é até uma dificuldade nossa mesmo, nós temos grande dificuldade quando nós pegamos, por exemplo, nos passaram aqui a questão 291 até 303. O livro dos Espíritos é um livro grande, então ele tem uma divisão de quatro partes principais. A primeira, né, que fala das causas primárias, a segunda que fala do mundo espírito, do mundo dos espíritos, ao qual nós vamos hoje nos ater. Essa é a maior parte, porque do mundo espiritual praticamente nós não conhecemos nada. Então essa questão, a segunda parte, que vai da questão 77 até a questão 613, é a maior parte da obra do livro dos Espíritos, que é do mundo espírito, do mundo dos espíritos. E o segundo, esse capítulo que nós vamos estudar aqui, que é o capítulo 6 da vida espiritual, né, é o capítulo em que fala exatamente sobre, tem um subtítulo aqui, relações, né, de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Isso é só para a gente se situar. Quando a gente conhece a obra, a gente sabe essencialmente o que, que a gente está falando, onde a gente está abordando, para a gente poder ter conhecimento do que a gente está comentando. Isso é muito importante mesmo. Eu queria também colocar, antes de nós começarmos, a informação, mais uma informação, essa informação do Livro dos Espíritos, que é muito importante, uma outra informação também do movimento espírita, que talvez poucos conheçam, mas é pouco divulgado também. Nosso querido doutor Jorge André dos Santos, não sei se vocês conhecem, um psiquiatra, espírita, ele está com 99 anos e no dia 10 de agosto ele fará 100 anos. Doutor Jorge André dos Santos. Alguns aqui, os mais experientes, talvez já conheçam o doutor Jorge André de alguns anos de trabalho na militância espírita. Então, dia 10 de agosto ele fará 100 anos, é um século de vida. E o Dr. Jorge André, que é o presidente de honra do Instituto de Cultura Espírita, do ICEB, ele receberá uma grande comemoração do movimento espírita. Estamos preparando para ele um grande trabalho, uma grande homenagem, em que o nosso próprio Divaldo virá de Salvador para poder presenteá-lo, porque nos primórdios da sua carreira, da sua vida de messianato, Divaldo, trabalhou com o Dr. Jorge André. E o Dr. Jorge André continua até hoje ativo, sabia? Todos os sábados ele vai aqui, vem aqui no ICEB, que hoje está no Grupo Espírita Regeneração, aqui em frente ao UERJ, aqui no Maracanã. Ele sempre passa por ali, ele sempre vai ali, porque ele faz questão de ver como está os palestrantes, as palestras, as pessoas, vai sempre lá. Então, coloquem na agenda de vocês, vai ser divulgado uma homenagem ao Dr. Jorge André dos Santos. A gente já sabe até o local, mas eu não vou falar. Mas é um local bastante espaçoso, as pessoas vão estar. É um sábado de manhã. Vai ser uma palestra de volta do Pará no dia 13 de agosto. Tá? Fiquem ligados, porque vai ser assim, uma grande emoção nós estarmos homenageando esse grande espírita, esse grande espírito que é Dr. Jorge André dos Santos. Eu acho que ele tem uma importância tão grande, e talvez o movimento espírita não tenha reconhecido isso ainda. Tem uma obra, né? Tem uma obra extremamente importante. Vai ser lançado também um livro das suas obras. Estão compilando. Tudo isso a cargo do ICEB está fazendo isso. Vai ser assim, vai ser arrepiante, vai ser um negócio muito bonito. Tá? Então vamos ao nosso estudo para que a gente possa aproveitar bem essa tática que nós chegamos. Num dos célebres diálogos, dos seus célebres diálogos, o Banquete, o filósofo Platão nos relata a respeito de uma alegoria do amor. Neste diálogo, o filósofo nos fala a respeito de que, no início dos tempos, havia aqui seres andrógenos, insólitos, de duas faces, dois braços, e que esses seres, por terem brigado com os deuses, foram divididos ao meio, pela metade. E desde então, eles procuram ansiosamente esta outra metade. Talvez seja exatamente por isso que, no envolvimento conjugal, há o nome de cada metade, que nós estamos sempre procurando a nossa verdadeira face, a outra face. Seria, como alguns comentam e dizem, a alma gêmea. Talvez, e é verdade, do ponto de vista psicológico e emocional, homem e mulher se complementam. O cérebro e o coração, a razão e a sensibilidade, a força e a doçura. Talvez seja exatamente por esse encaixe de informações que muitos de nós estamos procurando até hoje aqueles que nós denominamos como o nosso verdadeiro par, a nossa alma gêmea. Se nós formos refletir um pouco a respeito dessa alegoria, que é uma alegoria do amor, que Platão nos fala nesse seu diálogo banquete, nós vamos perceber, para trazer para os nossos dias atuais, que principalmente os jovens têm grandes arrombos quando iniciam o seu processo de envolvimento com o seu par. E eles iniciam de uma maneira tão arrebatadora que imaginam que encontrarão a sua alma gêmea, a sua cara metade, e serão eternamente felizes. Uma felicidade imorredora, onde não haverá nenhum tipo de contradição que os fará infelizes. Todavia, a partir do momento em que se inicia a convivência entre dois seres criados completamente diferentes, em grupos familiares diferentes, com verdadeiros valores distintos um dos outros, e principalmente com um histórico espiritual completamente distinto, começa-se aí a iniciar os problemas de convívio. É quando as pessoas dizem que juntou as escovas de dente, começou o problema. As angústias, as agonias, os problemas financeiros, a dificuldade no criar os filhos, a prole, e todo esse problema acaba envolvendo aqueles seres. E daquele processo inicial, completamente apaixonado de amor, em que eles que determinaram que tinham encontrado a sua alma gêmea, acabam por considerar aquela alma gêmea em alma algema, dizendo que virou um grande fardo aquele companheiro, aquela companheira que ali está ao seu lado. Talvez o processo que envolve dois espíritos que são completamente diferentes um do outro tenha um grande sentido quando, na resposta de O Livro dos Espíritos, que está aqui, das relações de antipatias e simpatias entre os espíritos, na questão número 298, em que diz o seguinte, a questão número 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Isso é pergunta do Allan Kardec. E a resposta dos imortais? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. O que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Com esta resposta da questão número 298 de Livro dos Espíritos, a partir desse momento nós desvendamos que não existe alma gêmea. Todos nós que estamos procurando alguém para estar ao nosso lado, estamos procurando pessoas que estão afinizadas segundo as nossas imantações. O que os imortais, os benfeitores espirituais, responderam a Allan Kardec é que quanto mais elevado o espírito, menos discórdia ele terá. Então, se eu sou um ser de luz, muito provavelmente eu tenho uma compreensão melhor de todos aqueles que não são e aqueles que são, por causa da minha perfeição. E quando a gente coloca que os jovens, principalmente, os jovens é apenas uma questão de referência para exemplificar, mas a questão conjugal, de convivência, ela está atrelada a qualquer idade que nós tenhamos. E isto não é uma necessidade ou um erro, um equívoco dos mais novos. Muito pelo contrário, senão nós não teríamos as separações das pessoas mais idosas, dos mais experientes. Está atrelado isso à questão da sua evolução. E o pior é quando nós vamos descobrir que companheiros que no plano espiritual fizeram um planejamento para estar juntos, constituírem lá família, depois de um determinado momento, descobrem que não tem mais um a ver com o outro. Como pode isso? É claro que hoje nós refletimos que a questão do casamento é uma questão de opção. Nós temos o livre-arbítrio, mas hoje só está casado quem quer. A questão do relacionamento hoje, ela é uma questão hoje tão normal, tão banal, porque as pessoas hoje casam e dizem: eu caso, se não der certo eu separo. Quer dizer, nem começou a sua vida matrimonial e ao mesmo tempo já está pensando: se não der certo vai se separar. Nós recebemos do Criador, do plano espiritual superior, a nossa dádiva maior, que é as nossas vidas. E essa vida, ela não aparece do nada. Ela tem um planejamento muito criterioso que foi elaborado lá na espiritualidade. Cada um de nós, a partir do momento que nós chegarmos aqui e conseguimos cumprir aquilo que nós determinamos, planejamos com o nosso amigo espiritual, ficará muito mais fácil. Ocorre que, imaginemos que para nós sermos felizes, é necessário que nós tenhamos um casamento feliz, o que é um grande equívoco. Um grande equívoco porque eu não posso ter um casamento feliz se eu não sou feliz. A contradição é exatamente esta. Esperam do outro, do casamento, algo que deveriam cobrar de si, e não daquela instituição, daquele companheiro que está ao seu lado. E é sempre uma frase que nos vem à cabeça, e que os amigos espirituais sempre nos intuem: para sermos felizes, para termos um casamento feliz, é necessário que sejamos felizes. Não jogar no colo do outro aquilo que é a responsabilidade nossa. E essa felicidade, ela está muito calcada nisso, nas nossas realizações. E o que mais nós encontramos hoje são casamentos, muitas das vezes, ainda de pé, por uma questão de religião ou por uma questão de filhos, o que é também um grande equívoco. Há uma história dentro do movimento espírita, contada pelo nosso querido Richard Simonetti, que ele fala exatamente por isso, a esse respeito. Ela era uma trabalhadora ativa, mãe exemplar, uma esposa fiel aos princípios da doutrina que abraçaram, que era a doutrina espírita, educadora dos seus filhos como nunca, uma companheira valorosa dentro dos princípios que ela trazia para dentro de si, para a sua vida. Porém, a nossa irmã, Dona Flauzina, ela tinha um grande problema na sua vida. E esse problema era o seu marido, o Gumercindo. O Gumercindo era um companheiro impertinente, aquele de temperamento completamente difícil, um homem que tinha grande dificuldade dentro do seu relacionamento. Mas Flauzina continuava ali, sempre ao lado do marido e fazendo todas as suas obrigações, como sempre estivera desde o início da sua vida matrimonial. Acontece que o marido, o Gumercindo, ele veio a desencarnar, primeiro que a sua esposa. Logo tempo, pouco tempo depois, Flauzina também desencarnou. E no plano espiritual, ela, quando fazia avaliação da sua última encarnação com seu amigo espiritual, o amigo espiritual lia alto para nossa irmã, dizendo: muito bem, a senhora foi realmente uma companheira valorosa, ótima mãe, boa dona de casa, excelente esposa, mas veja aqui um problema. Qual o problema que o senhor está vendo na minha ficha? Tem um probleminha aqui. A senhora teve alguns problemas com o seu marido. Com o meu marido, Gumercindo? Impossível. Eu fiquei casada com ele até o final da sua morte, até quando ele morreu. Como posso ter tido algum problema? Eu o suportei durante todos os anos de vida matrimonial. Exatamente esse é o problema. A senhora o suportou. A senhora não o amou. Muito provavelmente, na próxima elaboração da vida, da próxima encarnação, novamente vocês terão que vir marido e mulher para poder resolver essa situação. Então vejam que a história é uma história jocosa e engraçada, mas é uma história que acontece muito entre nós, porque normalmente nós estamos suportando o outro. Nós não temos a grandiosidade de entender que cada um só pode dar aquilo que tem. E muitas das vezes, aquele companheiro, aquela companheira que nos chega, é exatamente quem nós precisamos para a nossa melhoria nesta encarnação. Quando nós recebemos dos amigos espirituais os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, na realidade, somos todos companheiros que estamos envolvidos há muitas encarnações no mesmo grupo, porque nós não estamos juntos por acaso. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos fala. Todos nós, se temos relações de simpatia ou antipatia, nós estamos atrelados a grandes querelas, grandes processos reencarnatórios de muito tempo. Eu não estou casado com minha esposa e não tenho um filho por acaso. Não foi um jogo de dado que a espiritualidade lançou e disse: Cosme vai casar com Fátima e terá João Pedro como filho. Não é isso. É a necessidade que nós temos para que nós nos afinizemos. E muitas vezes nós recebemos dentro do nosso lar, da nossa família, muitas das vezes espíritos que são, às vezes, que nós não entendemos porquê, não afinizados com nós. Há uma rusga, uma antipatia, há um processo de completamente desgaste entre dois espíritos. A gente vê isso às vezes: mãe com filho, pai com filho, irmão com irmã. O que seria isso? Isso não é à toa. Na realidade, o seio familiar, a família, que é o espaço de convivência, será para esses espíritos a escola onde eles aprenderão a se amar, a se respeitar, como diz aqui a resposta da questão do Livro dos Espíritos. A questão de antipatia ou simpatia que é o que a gente escuta normalmente aí na rua, né? Nos grupos sociais em que nós nos envolvemos, muitas das vezes é: eu não vou com o santo de fulano. É assim que a gente escuta as pessoas dizerem. Não é questão de que não vai. É normalmente espíritos que já se conhecem e que não lembram mais porque não se simpatizam com o outro. Mas essa questão de antipatia está atrelada à questão da inferioridade que nós, espíritos imperfeitos, somos. Lá, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, ainda, nessa segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, Allan Kardec faz uma escala espírita a respeito de três ordens de espíritos. Não é nada absoluto, tá? É algo relativo. E ele divide essas três ordens em classes. E a maioria de nós está na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. E lá dentro nós dividimos, nós estamos classificados numa daquelas classes da terceira ordem, que é espíritos batedores, espíritos zombeteiros. Existem essa escala lá. E nós vamos nos enquadrar, com certeza, quase todos nós aqui lá. Me desculpem os espíritos, os bons espíritos e os espíritos puros que estão aqui no Jaxula, né? Que o Jaxula não tem espírito imperfeito. Mas é importante que nós tenhamos essa noção, porque essa classe, né, essas classes que nós estamos lá, e nas ordens, nessa terceira ordem, espíritos imperfeitos, só depende de nós, para nós mudarmos de uma ordem para outra, passar de uma classe para outra, até trazer, sair da ordem de espírito imperfeito, que é a terceira ordem, passar para a segunda ordem, que é de bons espíritos, e buscar a primeira ordem, que é de espírito puro. Para exemplificar a questão de espírito puro, que nós mais conhecemos, é Jesus, como nos informa a questão 625 da mesma obra, o Livro dos Espíritos. Jesus, para nós, é aquilo que nós temos que ter como anseio para alcançarmos, porque ele nos deixa um legado de amor, que é um legado que não é distante de nós. O grande problema é que nós temos uma preguiça espiritual para nós crescermos. Então a gente diz que aquilo é inalcançável. Mas Jesus não fez nenhum prodígio que ele dissesse que nós não poderíamos executar. Muito pelo contrário. Disse sempre: vós sois deuses. Dentro de vós há a centelha do Criador, a centelha divina, a qual vos anima, e vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Olha que coisa profunda dita pelo próprio Mestre. Jesus não era espírito que não faltava com a verdade. Ele não ia enganar nós, dizendo que nós poderíamos alcançar se nós não pudéssemos alcançar. E vez ou outra, a gente encontra, de fato, na própria evolução da humanidade, espíritos que são trazidos do plano espiritual superior e que têm um legado de amor. O nosso Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, o nosso Gandhi, Francisco de Assis, que abre uma luz, uma centelha divina lá, uma lamparina, naquela Idade Média, a Idade das Trevas, aqui no mundo ocidental que tinha. Francisco de Assis é um fato que abre um amor intenso e resgata todos aqueles princípios que Jesus havia pregado. Então, isso tudo significa que esses espíritos que estão no processo de evolução, assim como nós, buscaram a sua melhoria, trabalhando o quê? A questão da moralidade. A nossa evolução, a nossa elevação, ela não está atrelada a nenhum valor físico, a nenhuma questão material. Ela é essencialmente moral. Hoje, o que se passa no nosso país é uma crise institucional, mas ela tem profundas raízes da questão moral. Eu vi pela internet essa semana fizeram um trabalho numa universidade que colocaram, não sei se vocês chegaram a ver, colocaram um freezer de sorvete com uma caixa do lado e colocaram uma placa: custa R$ 2. Não havia nenhuma câmera, ninguém para cobrar. E colocaram dois mil sorvetes lá dentro. Aquilo que foi colocado ali foi a ideia de um professor que morou na Escandinávia, e ele, para envolver os alunos, começou a dizer: vamos saber, perceber até onde vai a questão da honestidade, da corrupção daqueles que aqui frequentam. Nós temos um grupo coeso, o grupo de universitários, o grupo onde já existe um desenvolvimento intelectual. E no final, eles fizeram o levantamento. Daqueles 2.000 sorvetes, ainda tinham 50 que não foram pagos. Ou seja, pegaram o sorvete e não depositaram os R$2. O que que é isso? É a questão da moral. Sabe-se, eu não preciso fazer algo simplesmente porque alguém está me vigiando. Mas se eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo é o certo, é o correto, a minha consciência vai me guiar para que aquilo que eu faço seja o correto. E é por isso que nós encontramos, dentro das organizações privadas, das empresas, dos grupos, os grandes problemas de furo. Porque o ser humano, quanto mais poder ele tem, mais liberdade, ele acaba esquecendo do outro. É o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca. O orgulho, o egoísmo, é que nos afasta da divindade, do Criador. Nós temos um ego tão grande que nós só pensamos em nós. Nós não pensamos no outro. E Jesus nos afirmou como o primeiro e maior mandamento: ama a Deus. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E aqui tens o segundo, que é semelhante ao primeiro: ama o próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros aquilo que não queres que faça você. E quantos de nós efetivamente se rende a essa determinação de Jesus? Então, a crise que nós passamos é uma crise de identificação. Somente nós podemos alterar isso. Não será decreto, não será ordem, não será lei. Será o despertar de nossas consciências. E isso começa com cada um, dentro de cada um. A partir do momento que nós não tirarmos vantagem do outro, nós estaremos propiciando um mundo melhor. Estaremos propiciando uma vida melhor em sociedade, de uma maneira muito mais equilibrada do que nós buscamos. A gente sempre diz que o outro é que é o errado, e a gente não olha nós mesmos. É como Jesus colocou: enxerga o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho. Por quê? Faz parte de nós estar sempre apontando, com o dedo em riste, dizendo isso, aquilo e aquilo outro. E depois a gente ainda fala que as pessoas não gostam de nós. A gente tem que buscar fazer, passar por essa encarnação, fazer amigos. O Chico Xavier, ele sempre dizia exatamente isso: o que eu tenho de melhor na minha vida, eu não tenho nada, mas eu fiz amigos. E amigos, verdadeiros amigos, são os amigos que vão estar conosco até o final, independente da sua situação. Então, quando nós temos dentro de nosso lar o respeito para aqueles que estão conosco, ainda que nós tenhamos determinadas diferenças com aqueles que nós convivemos, porque é normal, não é normal não, gente. Nem sempre, como nós colocamos aqui, estão os espíritos afinizados conosco. Às vezes, a espiritualidade, e nós pedimos no nosso planejamento, um espírito que nós temos antipatia, para ele crescer ali conosco, para ele aprender que só o amor vai, na realidade, fazer com que ele se eleve e nós também. Então, a paciência, a determinação, a abnegação, a solidariedade que nós dispusermos a entregar para o outro, para o companheiro ali, seja filho, irmão, irmã, primo, esposa, esposa, é importante para nós atravessarmos essa jornada. E essa jornada que nós estamos vivenciando é uma jornada que fará a diferença de nossas vidas. São várias vidas que nós vivemos. Mas essa vida é a mais importante, porque ela nos vem como presente maior. Nós chegamos aqui, com certeza, buscando, clamando pela misericórdia do Pai, para que nós aqui viéssemos. O grande problema é que a maioria nós esquecemos disso. Esquecemos até o que viemos fazer aqui. Não reencarnamos, isso é fato, para passeio. Nenhum de nós. As querelas que nós encontramos, seja nos grupos de trabalho, grupos familiares, nos grupos sociais que nós nos envolvemos, muitas das vezes são problemas que nós criamos aqui. Sim, é verdade. Mas de outras vezes, são problemas oriundos do passado. São problemas que precisam ser trabalhados. E esses problemas, eles não sairão, não desaparecerão, se nós simplesmente levantarmos o tapete e colocarmos eles embaixo lá embaixo do tapete para que a gente possa esquecer. Não vai acontecer isso. Vai ser um sinal que nós precisamos de fato disso. Agora, é importante o seguinte, todos nós que estamos aqui, despertarmos para essas verdades. E quando a gente encontrar um irmão, um companheiro, um parente, aquele parente mais difícil que todos nós temos, a gente tentar entender que aquele companheiro, ele só pode dar aquilo que ele tem, ele não pode dar mais do que não tem. Quando Jesus nos afirma para que nós entreguemos a capa, a túnica e ofereçamos a outra face para o irmão, não significa que nós sejamos bobocas, nós vamos deixar sofrer, não é isso. É a gente não revidar da mesma forma como as pessoas nos transgridem. É nós não fazermos a mesma coisa que eles nos fazem. Exatamente isso. Agora, nós aqui, ah, não, mas porque eu sou espírita, eu tenho que deixar fulano, beltrano fazer isso comigo. Não tem que deixar nada. Nós já estamos cientes do que nós podemos fazer. Agora, nós não vamos revidar da mesma forma. E o que nós encontramos normalmente é as pessoas sendo muito mais agressivas na forma de responder aquilo que normalmente recebe como uma transgressão qualquer. As agressões, as agonias, as ansiedades, tudo isso, nós só estaremos cada vez mais trabalhando isso. E é aqueles grilhões que nós deveríamos partir, nós deveríamos rebentar essas algemas, elas vão ficar cada vez mais firmes, mais grossas, para que a gente possa ter com esse companheiro algum momento de despertar. E não pense, os irmãos e as irmãs aqui presentes, que nós, a partir do momento que nós, eu não vou ver mais fulano, acabou o meu problema. Esse problema não acaba aí. Mas ele vai na minha frente e depois a gente resolve isso. Muitas das vezes, podemos gerar até um processo obsessivo. O processo obsessivo, que é um processo muito comum, porque os nossos pensamentos, as nossas oscilações, elas acontecem de uma maneira muito rápida, e se nós continuarmos pensando naquela ideia mônada, naquela ideia ali sempre de nos vingar, abre portas, janelas, a casa inteira para o processo obsessivo. E o que é esse processo obsessivo? O processo obsessivo, na realidade, ele é trazer para junto de nós companhias que pensam da mesma forma e às vezes até mais baixas do que nós. Mas Cosme, você está dizendo que nós não vamos pensar se alguém me fizer alguma coisa errada, não posso pensar algo mal para ele, não é isso que eu estou dizendo, até porque nós somos humanos e somos espíritos ainda muito imperfeitos. Vamos pensar sim. O que nós não podemos é ficar com essa ideia retida ali. Porque se ela ficar, a companhia que nós vamos trazer para junto de nós é uma companhia que está vibrando na mesma sintonia. A sintonia da vingança, do ódio, do ressentimento, do amargor, tudo isso. A gente não entende muitas das vezes que aquele jovem, aquele companheiro, né, aquela companheira, que se diziam enamorados, que tinham uma paixão eterna, quando resolve se separar, não consegue mais se falar. E quem sofre com isso, efetivamente? Os filhos. Não é possível pessoas Seres humanos que nós somos, que temos uma particularidade que nenhum outro ser tem. Nós temos a fala, nós podemos dialogar, nós podemos conversar. E quantos de nós nos dispusemos a fazer isso quando a gente passa por qualquer situação? Muito difícil. E aí a gente vê as separações litigiosas, completamente equivocadas, as brigas, e como consequência o sofrimento maior da prole. Não é possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 22, Não Separeis o que Deus Uniu, é um capítulo muito pequeno dessa obra, mas é um capítulo que fala sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar nesse capítulo, fala lá com o divórcio. Os amigos espirituais e o próprio Jesus já dizia que Moisés havia feito com que deixasse que aqueles homens despedissem suas esposas, porque faziam que elas sofressem. Da mesma forma, nós falamos, os benfeitores espirituais não querem que ninguém sofra. E nós passemos uma vida inteira sendo humilhados, subjugados por uma pessoa que está ao nosso lado. Não é isso. Ah, o Espiritismo está fazendo com que as pessoas se separem, dando força para o divórcio. Não é isso, muito pelo contrário. Mas é nós termos bom senso e razão para saber o que nós passamos. Não é na primeira rusga, no primeiro desequilíbrio que nós vamos separar. Que isso? É sentar e a gente vai discutir o que está errado e se nós temos ainda um bom ânimo para poder seguir adiante. Porque senão na primeira briga todo mundo se separa. Não pode ser dessa forma. Vamos sentar equilibrados, conversar, discutir o que nós somos, se ainda existe boa vontade, o amor, para poder nós seguirmos adiante, para que a gente não sofra, não façamos aqueles que estão do nosso lado, os nossos filhos, sofrerem também. Jesus nos colocou todas essas informações na sua boa nova. A codificação espírita, a doutrina espírita, ela tem respostas que dão para que nós possamos salvar os nossos casamentos, se é que nós passamos por essa relação conflituosa. Vamos trabalhar orgulho e egoísmo, vamos nos renunciar um pouco mais, vamos saber enxergar as falhas que nós temos. Ninguém é dono da verdade. Hoje, no século 21, nós não podemos perceber, aceitar que o companheiro, o homem, seja simplesmente aquele varão que chega de casa, minhas chinelas, meus jornais. Não vamos mais aceitar isso, não pode. Nós temos que dividir, partilhar. Há necessidade de nós dividirmos as despesas, os trabalhos, as tarefas. Por quê? Porque nós já estamos dentro de um processo já de evolução maior. No passado, a mãe, ela se dedicava completamente à família, ao marido, a todos aqueles, a prole que ali se estava. Mas hoje não é mais assim. Há necessidade de nós dividirmos as tarefas. Enquanto um cuida do filho, o outro cuida da casa, um cozinha, o outro lava, um passa. E é assim que nós vamos dividir, para que a gente possa separar. Porque se hoje eu sou homem, nesta encarnação, amanhã eu posso vir como mulher. Nós já estamos preparando o terreno para as nossas próximas encarnações. A doutrina espírita, ela tem todas as respostas que nós queremos para poder nos elevar a esse respeito. A tolerância, a benevolência, a caridade, né? Como tal entendia Jesus, tudo isso é informação que nós podemos buscar e trazer para as nossas vidas essas informações. Não ficar letra morta. A codificação espírita, o Evangelho de Jesus, não é uma letra morta. É só para a gente ler, se deleitar, quando a gente passa por qualquer situação difícil. Não é isso. É a gente ler, refletir sobre aquilo, interiorizar e, principalmente, vivenciar. Talvez seja essa a grande dificuldade nossa. A vivência evangélica. Trazer o que está escrito no Novo Testamento para as nossas vidas. Porque a partir do momento que eu vivencio Boa Nova, Novo Testamento, eu estou seguindo a orientação do Mestre. Quando eu deixo de lado essas orientações, eu, no momento, vou acabar me perdendo nessa trilha que nós estamos seguindo. Não existe informação melhor do que as informações da Boa Nova do Cristo. A doutrina espírita, ela pega e faz uma compilação de todas essas informações, principalmente no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas as demais informações nós vamos encontrar nas outras obras da codificação. Eu, particularmente, gosto muito do Novo Testamento. Acho o Novo Testamento uma obra que ela deveria ser obra para dentro das escolas, para que nós possamos entender uns aos outros. Porque sem a vivência evangélica, fica muito difícil nós modificarmos a sociedade como um todo para ela ser cristianizada. Nós falamos aqui que não é decreto, não é lei, não é norma que vai modificar. E sim a pulsação, modificação no nosso âmago mais íntimo, né? Nos nossos refolhos, das nossas almas, que passará essa modificação. Não há outro entendimento que não seja esse. E eu afirmo exatamente isso. A vivência evangélica, ela nos traz para essa modificação. A doutrina espírita, ela vai orientar, mas a vivência evangélica, ela é necessária para que nós possamos atingir essa meta. A gente quer finalizar o nosso estudo aqui, dessa tarde, trazendo para todos os irmãos uma poesia, que nós gostamos muito dessa poesia, e com certeza nós já a trouxemos aqui outras vezes que nós aqui viemos. Ela nos fala sobre Jesus, que é para todos nós a nossa meta, né? É aquilo que nós devemos buscar, como afirma, como nós já dissemos aqui, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus deve ser a nossa inspiração maior. Não há outro que possa nos levar ao Pai que não seja o Mestre, como Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E é verdade. As suas orientações, elas são de uma maneira assim tão sublime, são de uma maneira tão deliciosas, que elas nos fazem ver que nós não somos absolutamente nada. Nós temos a necessidade de beber nessa sua fonte, essa água, como ele bem ofereceu para aquela samaritana, quando encontrou com aquela mulher no poço. Nós precisamos beber dessa água e nos saciarmos, porque a partir do momento que nós nos saciarmos com esta sua água, nós não teremos mais sede. A sede é a sede da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual. E o poema é do Rubens Romanelli, no Primado do Espírito, e nos diz assim: Senhor, inunda-me com a luz do teu amor. E contudo, cego, não te vejo. Fala-me com a eloquência do teu verbo. Contudo, surdo, não te ouço. Abrasa-me com o ardor do teu amor. Todavia, insensível, não te sinto. Oh, que contradição! Tu, tão perto de mim, eu, tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os meus olhos cegos de egoísmo. Abre-me, Senhor, os meus ouvidos surdos de egoísmo. Sensibiliza-me, Senhor, o meu coração duro, para que eu perceba no interior do meu ser, Senhor, a tua divina presença. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso compósito, trouxe para nós a sua vivência, né, como espírita, e aquele objetivo que todos nós almejamos, de sermos espíritas cristãos, verdadeiros espíritas, né? Porque imaginemos, será que basta acreditar que existem espíritos? Basta acreditar que eles se comunicam para sermos espíritas? Mas será que o Espiritismo é isso que nós ouvimos aqui? Essa reforma interior, essa transformação que vai nos levar à felicidade, essa busca do aprimoramento moral. Então, nós hoje ouvimos aquilo que precisávamos a respeito de como cultivar o amor, né? Como aprender a cultivar o amor na família.